Por cima da batida funk. O negro tem sabedoria, ninguém é prego, ninguém é santo. Sem preço, vem comigo, o caminho é esse, não sou seu inimigo. Eu sei como os olhos estão me olhando nas ruas. Aquele preto calça larga é metido a vagabundo. Quando é pra trás pode crer, pra ele eu sou ruim. Mas se eu conheço a rua e o preconceito que é meu fim. Rap, eu sou de preto, eu tomo vinho, tim, tim. O que te pressiona é nossa originalidade. Maluco fala fácil, quem vem da rua sabe. Guarda na memória, a vida é dura. Já disse o problema, ruim de escola, o crime sujo, mano, segue. No bang bang, na disputa do clic-clac. Esquece, esquece, marionete. Uma mulher que não curte o rap, cabelo cresce. No microfone só usa sete, o que me satisfaz é ver o preto cantando. Fugir do mundo cão, se tá na mão cheira, se tá na boca bebe. Por isso que você faz um moleque Maria, por isso que você é bitolada. Você só sabe o que o sistema quer que você saiba. De olho pra trás tô cabreiro, esperto com quem se torna o amante do dinheiro. Depois da oração, retificação, ratificação, qual é a função? Eu sou obsoleto na dicção, rápido com os olhos pra tomar com a mão pra ele. Pobre é o cão, já disse, o cidadão que sofre, a miséria que invade, eu também penso no cofre. Uau, às vezes a minha inspiração parece mal, morrer que nem um louco, rimar que nem o Brau, reinar que nem Pelé, andar de calça frouxa e caque azul e cinza. Mudou pra nós de trouxa quando não der, não pensar tequila, simplicidade é pra quem tem, não é adquirida. Não deixe se envolver, não deixe falha, ela asfixia. E o preconceito deixa a marca de uma ferida. E o mau exemplo eu sei que tem, tem, tem. Mas ele sempre cita nós como marginais. Não me confunde, afirma que eu não sou capaz. E o crime cresce como planta que não é boa planta. E o pai que deixou pro filho a boca de herança, eu guardo na lembrança. Talvez eu seja aquela vela que você falou. Não vou mudar o mundo, mas eu sei quem sou. O que eu quero, tô lembrando de pequenas coisas que eu guardo no peito desde moleque. Eu não me rendo, não me entrego as armas, coisa de black. É meu conceito contra o preconceito. Avante, rap, por cima da batida funk. O negro tem sabedoria, ninguém é prego, ninguém é santo. Por cima da batida funk. O negro tem sabedoria, ninguém é prego, ninguém é santo. Cuidado nos pagode, o amor de vagabundo é carro e dinheiro shopping. Em todo lugar tem caba louco como eu imaginando. Tudo que quero pensando, traçando plano. Sem saída aceito tudo e quero o bicho. 75 chances pra ir pro cemitério ou risco. Repito favela, mesmo estilo subúrbio. Vem o mal, vem com tudo. Vamos sair daqui todos juntos. Bem longe das algemas, vou pro caixão, mas hoje não. Não sou defunto, até mudei de assunto. Enquanto eu ficar de pé eu luto. Bem longe da miséria, sempre rumo ao luxo. Eu não me entrego, tenho meus motivos. Muito como eu, filhos adotivos. Nos olhos se destaca o brilho, eu acredito. Na rua que eu vejo é difícil. Rapaz como um raquítico, desafiando a química, o físico. É esquisito, mas não classifico. Amanhã pode ser eu no gatilho ou mais um no lixo. Bem convicto de que por cima da batida funk. O negro tem sabedoria, ninguém é prego, ninguém é santo. Por cima da batida funk. O negro tem sabedoria, ninguém é prego, ninguém é santo. Funk. Funk.